cima, moçada. Agora bate na palma assim. Joga a mãozinha pra cima, moçada. Agora bate na palma assim. O som do cassete. Pula, pula, que essa música pegou. Pula, pula. Vamos ver.